nada, mãe de nada. É, meu, tem que esfregar o Eurico pra ver o que, que aconteceu lá. Jorge Eduardo, cracaço da equipe do Garotinho. José Carlos Araújo, a irmã da mãe de nada na nossa casa. Aqui, ele trouxe uma carta pra mim. É, tia de nada. Tia de nada, isso. Trouxe uma carta aqui que eu vou deixar pra ler no contato imediato. Tá bom, carta do Jorge Eduardo para o Hélio Júnior. Não, assinado aqui, ó, Manuel Joaquim. Lá embaixo, ele falou, entregado lá embaixo pra ele. Assinado Manuel Joaquim. Ele é um mero portador. O Manuel Joaquim. Amigo Barbosa, amigo da... Não, depois dos contatos você lê, Hélio Júnior. Nossa carta...